Papai, bora fazer batalha de som? É pra já, minha filha. Pra começar com a rocha. Uma pisadinha. Roçadeira. Agora um forró. Agora o reggae. Agora um pagodão valendo. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Chavasca Gravações, aqui seus médios falam. Andrecedesmoral.com.br. Chavasca Gravações. Aqui, seus médios falam. Divulgue conosco 77981235083. WhatsApp. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Thank you. Chavasca Gravações. Aqui seus médios falam. Thank you. O Mural de Ibicoara.